Bucket. Controle azul, 9640, bom dia. Alô, 9640, bom dia, contato com a Casa da Polácia. Projeto sai da puta, transição Caju para o voo 210. 210 para o Cacaju, 9640. E após o hotel com Paulo para apresentado, o controle opera em 1-2-0-7-8, o transponder 5-0-7-1, livre acionamento de chantagem. nós. Para a próxima chegada com o médico com a esquerda sua 230, vamos esperar agora essa sua profunda 5 mil. Correto. Tudo para o meu voo 120, Papa no meu Papa já está passando. fazer a chegada bom para o meio do voo 050, ajuste a altura para o 014. Salvador, frequência 1918, destino 95. Vamos 7-8, informe o tráfego 2 horas, 2 meia milhas, 1 oeste, Alphatel 7-2, mantendo 3 reais. 6-2-3, tráfego 11 horas, 2-5 milhas, rumo nordeste, Boeing 7-3-4, descendo para 4 reais. Azul 4981 estabilizado. 3-7-9-3-2-2, São Paulo, Salvador, presença 118, do sinal 95. Torre 4981 está estabilizado, final da pista 10. Azul 4981, chegou ainda lá no estado, abaixo de realização de curso. Sim, está sabendo. Parede 2-2-3, voo 80. É o 9978, redução para 1809, tráfico de trânsito de na aproximação, 1 hora 8 minutos, 1930 de graça, de Embraer 192. fazer essa faixa no controle 5 frequência 135.3 a zona 128.8. Confirmando se funciona o nosso ajuste? Sim, motorizado pouso 030 grau 039. Nossa, o dia força, nosso ajuste. Cosmo 2, controle de Salvador, autorizado direto por Mendes, para interceptar a chegada do Gomes 1, deixa para o nível de voo 050, registro no 0930. 2, Wilson para 2, Mustanga, Wilson 095, autorizado em sinal da procedência de essas coisas. Posição zero, para estabilizar. o sinal de procedimento para o motor gerador, frequência 1918, do sinal mais de 5. Barra meu Alfa Juliette Romeo 59 milhas, se der esse de Salvador, você diz que o... Mantenha sobre a linha de voo visual, de voo 085. Se eu não encontrei o Vigel, que você está no 020 na 1. Aparra meu de papel delta, sim, mantendo sobre as duas de voos visuais, aí o sinal agora no 5, a parte do seu sobrevoo também. Ou 4, 3, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 9.